estamos aqui, diretamente da Zona Sul de São Paulo, onde, lamentavelmente, mais um jovem acaba de ser assassinado. A vizinhança mostra-se chocada, pois, ao que se sabe, sempre foi um jovem muito trabalhador, mas estava envolvido com o mundo das drogas. Choca, mais uma vez, a sociedade. Mais uma vez, a sociedade. Anos depois da derrota pro fracasso, recordar de você, reviver o passado, desespero, a agonia, conseguiu me atingir, vi um pedaço de mim sendo levado pelo fim. Em lembrança as lágrimas enchem os olhos, as saudades magoam o peito, vendo o álbum de foto, uma história escrita que o destino desfez, em eterna memória, nunca te esquecerei. Onde cê tá, João? A saudade é uma sequela, tristeza, a dor me visita na direta, o rosto amargurado, acumulam as lágrimas, retrocesso ao passado, a infância na quebrada, no caminho de terra, o sonho do futebol, chuteira rasgada, o dia inteiro no sol, tempo bom, quando a ganância não existia, lealdade na amizade, o sorriso da alegria, os carrinhos de rolemã, polícia e ladrão, street fighter no flipper, pipa, peão, nós fazendo carreto, pra ganhar uns trocado, entregando folheto, trampando no lava rápido, dedicado, sonhando com trampo registrado, castelo pra família, o golpe prateado, só que as companhias, o salário do pecado te envolveu, o cifrão fez de você um escravo. Onde quer que esteja, não te esquecerei, em memória eterna, te esquecer jamais, a saudade e a dor da tristeza, eu sou refém, onde da quebrada. A evolução é mil grau, os moleque tudo é milhão, uns de scooter, joguinha, outros de RD, cabritão. Ele ficou no tempo, de Havaiana azul e branca, com dois pregos na sola, camisa de vereador, ganhou na eleição pra fazer boca de urna. Deparado essa situação, eu lembro que ele foi crescendo, crescendo e se envolvendo com companhias que arrastaram ele pro erro. Tempo atrás um inocente, agora tá envolvidão. Se os polícia invadir, vai pra laje, solta os rojão. Passando fome em casa, começou a desandar. O pai e a mãe desempregado, parou de estudar. Vendendo house no farol, o dinheiro não dava. Pé no chão, prato vazio, roupa rasgada. Viu seu pai numa ponte, tentando o suicídio, se entregando as pingas, aparentando ser mendigo. Incêndio fez o cortiço, cinzas de madeira. Sua mãe pegando o almoço, jogado no fim da feira. Convidado pelas má companhia, te corromperam. É só entrar e catar na fita do barateiro. Ganhou honra em casa, reverteu a situação. Alugou a goma, garantiu arroz e feijão. Morreu a vida sofrida, vivida a vida bandida como a fênix. É nós que tá, moleque. Renasceu das cinzas no tráfico do morro. Formou a 288, o crime te renasceu de novo. Onde quer que esteja, não te esquecerei, em memória eterna, te esquecer jamais, a saudade e a dor da tristeza, eu sou refém, onde estiver, descanse em paz. Moleque que no farol fazia malabarismo, vira um homem de bilabong, ciclone, fila no pé, Nextel na mão. O moleque que pediu moeda e vários esnobaram, vira um homem que os mesmo que passa baixa a cabeça porque ele é o mais respeitado. Mundo do crime, outro mundo, só curte Johnny Walker, rolê de bandite. E nesse mundo ele comprou o Golf na conta corrente, tem dinheiro, começou a ficar avisado. Meados de dezembro, Citroën C3, tomando Cubis, Bohemia de Audi A3, Omega 900, uma mini em poucos dias. Teve uma aproximação, sentimento de amor invadiu seu coração. A mina demonstrava ser firmeza, dona de casa, tinha um irmão ciumento, um tal de feijão lá da quebrada. Mercadoria não para, o tráfico crescendo, a biqueira rendendo e o feijão se envolvendo. Vários carros roubados, moto pinada, o vapor a mil, até do Chile vem carga. Sexta-feira de manhã o fim veio buscar, várias barcas da polícia sem chance de escapar. Quatro polícia mascarado comanda a invasão, um dos polícia tirou a máscara, era o feijão. A mina dele chegou vestindo a farda da polícia, sacou o distintivo. Polícia disfarçada, traído pelo sentimento, disparos a queimar roupa, o fim é só questão de tempo. Vai vagabundo, vai vagabundo, a casa caiu. Logo na entrada da favela, traficantes estenderam uma faixa preta em sinal de luto pela morte do bandido. O comércio não abriu, o posto de saúde permaneceu fechado e poucos moradores se arriscaram a sair às ruas, praticamente desertas. O maior movimento foi dos carros da polícia. O medo tomou conta da região. Tudo porque o chefe do tráfico morreu durante um tiroteio com a polícia. Os policiais foram recebidos a tiros. Outros dois homens da mesma quadrilha do traficante também morreram. Então, o crime é assim. Dois caminhos. Cadeia ou cemitério? O que vale mais? Sofrimento da coroa? Conquista sem mérito? Dinheiro com o sangue dos outros? Ou o choro da vitória com dignidade? O orgulho da mãe? Dinheiro com seu suor? Tem que saber viver. Aí, irmão, você que me escuta nesse momento, o crime não dá camisa, o final é sempre o mesmo. Quero ver você firmão na batalha pela melhora, não se vender e ser digno da vitória. A covardia da vida é morrer sem tentar, sempre por sua família em primeiro lugar. O dinheiro verdadeiro vem da dignidade, não se deixa abalar pela dificuldade. Baixa a cabeça, truta, deixa os covardes pra lutar e vencer. Só basta coragem, não se entregue à corrupção do desespero. Tome cuidado com os convites, o dinheiro é traiçoeiro. Com o Senhor no coração, cê vai ser conquistador. Aos olhos de Deus, o verdadeiro vencedor. Pelo certo até o fim, não vai pra grupo não. Muita paz, muito amor. É o que eu desejo pro mundão.